Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Caxambu, ajuizou a ação civil pública por improbidade administrativa contra o prefeito do município do sul do estado. Segundo conclusões do inquérito civil, o chefe do Executivo Municipal utilizava veículo da frota da prefeitura para fins exclusivamente pessoais no dia 3 de outubro do ano passado, quando se envolveu em um acidente automobilístico na cidade de Conceição do Rio Verde, localizada a 30 quilômetros de Caxambu. O réu encontrava-se sozinho no momento do acidente, apesar de haver o cargo de motorista nos quadros de servidores da prefeitura. Nenhuma autoridade policial rodoviária tomou conhecimento da ocorrência, pois não foi lavrado o boletim. As investigações demonstraram que o veículo usado pelo prefeito foi adquirido por aproximadamente R$ 82 mil, enquanto o valor pago a título de indenização pela seguradora em razão do acidente foi de cerca de R$ 65 mil. Assim, o município de Caxambu contabilizou um prejuízo de quase R$ 17 mil. Ainda conforme a ação, a falta de zelo no trato da coisa pública municipal pelo gestor é comprovada também pelas dezenas de infrações de trânsito envolvendo o referido veículo e pelas evidências de que o prefeito recebeu, de forma ilícita, dinheiro a título de diárias. Se a ação for julgada procedente, o gestor pode ser condenado a ressarcir os cofres públicos, pagar multa, perder a função pública, ter os direitos políticos suspensos por 8 a 10 anos, entre outras penalidades. Do Ministério Público de Minas Gerais, Isabela Finelli.